Rádio Curta Onda, um programa da Escola Secundária Dom Afonso Sanches. Eis o programa de rádio da Escola Secundária Dom Afonso Sanches, o programa Curta Onda. Iniciado experimentalmente no ano letivo 2006-2007, está agora com muitas novidades na sua terceira temporada. Este programa quinzenal é feito por nós, alunos da ESDAS, mas dedica-se a todos os que nos ouvem através da Rádio Linear, que tornou este projeto possível. Fiquem desde já com a nossa rubrica Minuto Verde, dedicada a tornar o nosso planeta um local melhor para todos. Um Minuto Verde. No Minuto Verde desta semana vamos falar de alternativas ao consumo de água engarrafada. Sabes qual é um dos benefícios de não consumir água engarrafada? É poupares mais de 100 euros por ano. Ouviste bem? 100 euros. Também beneficias de uma atmosfera menos poluída, pois para a água engarrafada chegar ao supermercado ou mesmo à tua casa, tem de ser suportada por um veículo que, muitas vezes, vem de locais distantes. Uma alternativa para não consumir água engarrafada é a água que chega à tua casa, a água de rede pública. Esta água é de ótima qualidade e sabor, mas mesmo assim, se quiseres ter a certeza, podes informar-te junto da Câmara Municipal, pois eles têm a informação de que necessitas. Se não gostares do sabor original, podes sempre adicionar-lhe umas gotas de limão ou então deixar repousar no frigorífico e verás que o mau sabor irá desaparecer. Agora já não tens que ouvir a tua mãe queixar-se do reumatismo quando pega nos garrafões de água. Queres aprender a valer, na ESDAS terás de escrever. A ESDAS é que está a dar, curta onda e anda a estudar. Ganha tino, vais curtir, ao estudar sempre a sorrir. Escola a várias vozes. Esta rubrica, Escola a várias vozes, pretende dar a conhecer alguns problemas da escola, por exemplo, a integração social dos alunos na vida ativa. Hoje, vamos falar com uma aluna de 10º ano que vive o seu primeiro ano na escola secundária de Dom Afonso Sanches. Vamos estar à conversa com ela com o objetivo de conhecermos as suas opiniões e expectativas para o seu futuro. A discente que aceitou conversar connosco chama-se Mariana da Costa Maio, tem 15 anos e frequentou o 9º ano na escola Dom Pedro IV em Mindelo. Olá Mariana, em primeiro lugar queremos agradecer-te por tornar esta entrevista possível. O que achas desta escola? Bem, esta escola tem melhores condições do que a que eu andei no 9º ano. Os professores são mais simpáticos, empregados também. Porquê que a escolheste? Escolhi porque a minha irmã já tinha andado nesta escola o ano passado e então ela disse-me que esta escola tinha bom ambiente e eu decidi vir para esta. Como foi a tua adaptação à escola? Ao início custou um bocado, mas eu adaptei-me. Sabemos que ficaste numa turma e não conhecias ninguém. Qual é essa sensação? A sensação de ficar numa turma sozinha é muito má porque não conhecemos ninguém. Queremos falar, às vezes, para comentar qualquer coisa. Não conhecemos, ficamos sozinhas no nosso canto, à espera que alguém venha falar connosco. Eu tive de me adaptar, tive de fazer novos amigos, tive de falar para ter a timidez. E pronto, e agora estou bem na minha turma. Na tua opinião, quais os objetivos a que um aluno do 10º ano deve querer atingir? Bem, os alunos do 10º ano devem ter como objetivos atingir boas notas para entrar na universidade, como eu estou a fazer. E o que pensas do nível de ensino fornecido pela Escola Dom Afonso Sanches? Eu penso que o nível de ensino fornecido pela Escola Dom Afonso Sanches é bom. Fornece-nos competências necessárias para nos preparar para uma futura carreira profissional. E para terminar, que conselho darias a um jovem que deseja frequentar o ensino secundário nesta escola? Para não terem medo de frequentarem o ensino secundário, claro que é necessário mais trabalho, que podem ficar numa turma sozinhos, mas quem não arrisca, não petisca. Obrigada por esta entrevista e boa sorte no teu futuro. Obrigada eu e igualmente. Já concluíste o 9º ano e queres ter um secundário varil, a ESDAS é o caminho certo. Escola Secundária Dom Afonso Sanches. Teatro, cinema, fotografia, informática e muito mais. esperámos por ti. ESDAS. Uma escola recente, dinâmica e competente. ESDAS. Cursos com certificação profissional ou com acesso à universidade. ESDAS. Criatividade nas áreas do jornalismo, da informática, do ambiente, da fotografia e do cinema. ESDAS. Projetos internacionais. ESDAS. Uma escola premiada e bem equipada. ESDAS. Escola Secundária Dom Afonso Sanches. ESDAS Melhores. Inscreve-te já. Para mais informações, vai a www.es-afonsosanches.pt. Outras músicas sobre Ana Moura. O Outras Músicas é uma rúbrica dedicada à música que gostamos de ouvir. Esta semana escolhemos o fado e a genial e pouco conhecida intérprete Ana Moura. Natural de Corus, Santarém, em pleno Ribatejo, desde cedo a fadista sentiu o apelo da canção portuguesa. A artista viria então a ser convidada por Maria da Fé, que a viu numa das suas atuações, para cantar na sua casa de fados, uma honra que Ana Moura não esqueceu e que contribuiu para lançar a sua carreira. Desde então, a sua forma de interpretar o fado ganha um poderoso aliado. A postura, o estilo em palco e a sua beleza chamam a atenção das pessoas que noite após noite assistem às suas atuações. Mas porquê é que a gente não se encontra? No Largo da Bica fui-te procurar. Campo de cebolas e eu sem te encontrar. Eu fui mesmo até à casa do fado, mas tu não estavas em nenhum lado. Mas porquê é que a gente não se encontra? Mas porquê é que a gente não se encontra? Já estou sem saber o que hei de fazer. Se seguir em frente, ai madre de Deus, se voltar atrás, ai chiados meus. E o rio diz que tarde infeliz. Mas porquê é que a gente não se encontra? Mas porquê é que a gente não se encontra? Já estou farta disto, farta de verdade. Vou beber a bica, sentar e pensar. Ver se esta saudade, ai, fica ou não fica. E talvez sem querer não querem lá ver. Sem te procurar, te veja passar. Sem te procurar, te veja passar. Rapidamente, Ana Moura ascende ao estrelato e passa a ser considerada uma das melhores vozes do fado desde Amália, fazendo parte de uma nova geração de fadistas. Em 2003, lança então o seu primeiro trabalho, Guarda-me a Vida na Mão, seguido de Aconteceu, em 2004, iniciando assim uma odisseia que ainda não conhece fim e que a leva em digressão pela Europa, com atuações na Holanda, Bélgica, França, Suíça, até o concerto no famoso Carnegie Hall em Nova York. Sem te procurar, te vejo passar. Flashes da quinzena. No dia 20 de novembro foi comemorado o Dia Internacional da Filosofia, que ocorreu na terceira quinta-feira do mês de novembro, data estabelecida pela Unesco. Durante este período letivo, foi elaborado um desdobrável pelo Grupo de Filosofia, o qual foi distribuído pelos alunos da Turma E do 11º ano a todos os professores, alunos e funcionários. Os alunos envolvidos estavam identificados com uma t-shirt alusiva ao dia. Este folheto tinha como principal finalidade fazer as pessoas da escola filosofar, escrevendo o seu próprio pensamento filosófico no espaço reservado para o efeito. Através da leitura do panfleto, o pessoal docente e não docente tomou conhecimento da cronologia do Dia da Filosofia e da sua definição. Este dia destacou-se pela sua organização, pelo empenho, quer dos professores, quer dos alunos envolvidos, e pelo interesse demonstrado por todos os elementos contactados. Para o próximo ano letivo, haverá mais surpresas que apelarão à imaginação de toda a escola. No passado dia 22 de novembro, realizou-se uma visita a Tormes, Conselho de Baião. O passeio, organizado pela Biblioteca Escolar no âmbito do projeto Viajar Cão, teve como mote o escritor português Eça de Queiroz. Destinada a toda a comunidade escolar, esta visita contou com a presença de professores, funcionários, alunos e encarregados de educação. Por volta das 8 horas, o grupo deslocou-se de autocarro para a estação de Campanhã. Seguiu-se a viagem de comboio, durante cerca de uma hora, onde os viajantes puderam conviver e apreciar as belas paisagens do trajeto, em especial à margem do Rio Douro. Chegados à estação de Tormes, o percurso fez-se de modo pedestre, percorrendo o caminho de Jacinto. Apesar do cansaço que causou, este foi igualmente um momento de grande convívio. O almoço realizou-se no Museu do Mundo Rural, onde o grupo saboreou uma ementa queirosiana. Na parte da tarde, o roteiro apontou para uma visita à Casa de Tormes, palco de grande parte da obra-prima literária A Cidade e as Serras e Casa-Museu de Eça de Queiroz. Os visitantes puderam aí confrontar-se com os expressivos objetos que pertenceram ao escritor português, como o seu mobiliário, objetos de uso pessoal e também o que resta da sua biblioteca. Um guia percorreu sala por sala, relacionando tudo com a vivência de Jacinto. Terminado o percurso e já no ateliê queirosiano, deu-se uma sessão biográfica de Eça de Queiroz através da música portuguesa. O regresso à Vila do Conde fez-se de autocarro por volta das 5 horas e meia da tarde. O balanço positivo deste dia resultou na compra de um livro com a fotobiografia de Eça de Queiroz, que foi oferecido à biblioteca escolar pelo grupo. De salientar ainda que o projeto Viajar Cão organizará mais duas visitas durante este ano letivo. As visitas deverão realizar-se no final de cada período e serão sobre José Saramago e Camilo Castelo Branco. A rir é que a gente se entende. Bom dia, eu sou o Ricardo e tenho aqui o meu colega Bruno. Olá, bons dias. Isso. Vamos tentar passar um bocado de boa disposição nesta rúbrica para as pessoas, com um bocadinho de figurinhas tristes à mistura, vá. Já está muito bom nisso. Bem, vamos então começar. Oh Bruno, trouxeste algum tema para falarmos hoje? Trouxe. Hoje fala-se muito na nossa escola de que que há uma viagem de finalistas. Ah, pois é. E acho que a viagem de finalistas vai ser a Espanha. E por falar nisso, em Espanha, eu vou Loré, lá. Loré, não é? Exato. Acho que é para Loré. Eu já fui, não foi Loré, mas foi lá perto. Já não lembro do nome da terriola. Mas estive lá e havia lá um desporto. Eu não achei muita piada por causa do desporto que eu vou referir. E por causa de uma discoteca que também fui, não achei muita piada aquilo. Então, o desporto era um bocado parvo, porque consistia, não é? Os espanhóis pegavam numa chicle e pousavam a chicle em cima de uma bicicleta. E decidiram chamar a este desporto chiclismo. Eu achei um bocado mau. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Estou a ser sincero. Portanto, e isto ainda não é nada, ainda não viste nada. O pior é que eu fui a uma discoteca e estava lá um MC a passar música, não é? A passar ação, é um DJ deles, lá o MC. E ele era um surdo-mudo. E decidiram chamar o homenzinho M. Silêncio. Eu também andei a pesquisar, a navegar pela net. É, tu. E então, eu estava lá num site de humor também, que eu gosto de me rir um bocado. Faz bem, faz bem. E encontrei uma lista de nomes que eram proibidos para pôr aos filhos no Registro Civil de Portugal. Sim, deve ter nomes giros lá. Tem, porque houve gente que tentou chamar aos próprios filhos Ben-Hur, sim, Benfica, sim. Chelsea, Dinamarquina e Manuelito. Sim. Ah, e também, agora que falas nisso, também tenho um episódio engraçado. Uma ideia de chamar ao próprio filho Fidel Castro, ou Heidi, Índio. Maria Papuela e OVNIs. OVNIs? Sim, senhora. Ah, também encontrei Portugal. Queriam chamar ao filho Portugal. Bom nome, bom Rabi, nome. Rabi, Sandokan, Viking e Jesus Cristo. Ah, atenção, Jesus Cristo é permitido... não é permitido, é proibido. Mas Judas é permitido, o que é Judas. Um facto curioso. Sim, senhora. Após estes minutos de tentativa de humor, temos que nos despedir. E eu, Bruno. E eu, Ricardo. Desejamos uma boa Páscoa. A todos os ouvintes. Se não nos voltarem a ouvir. Se voltarem a ouvir. Até à próxima. Onde está o erro? Na rubrica A Descoberta do Erro, cabe ao ouvinte descobrir o que foi dito de forma incorreta na nossa língua materna. Esteja atento ao seguinte diálogo. Ainda tens mais trabalhos para fazer? Tenho alguns ainda. Temos de ir embora, faz isso rápido. Então eu acabo depois. Prestaram atenção? Querem que repita? Vamos ouvir outra vez. Ainda tens mais trabalhos para fazer? Tenho alguns ainda. Temos de ir embora, faz isso rápido. Então eu acabo depois. O erro está contido na frase faz isso rápido. Os verbos só podem ser modificados por advérbios e não por adjetivos como acontece na frase temos que ir embora, faz isso rápido. A formatação correta deverá ser rapidamente. Faz isso rapidamente. Por isso, não se esqueçam. Da próxima vez, se o fizerem, façam rapidamente. Se já concluíste o 9º ano e queres ter um secundário varil, a ESDAS é o caminho certo. Escola Secundária Dom Afonso Sanches. Teatro, cinema, fotografia, informática e muito mais. Esperamos por ti. E é tudo por hoje. Se quiserem enviar-nos opiniões, sugestões ou dúvidas, podem fazê-lo por e-mail para curtaonda@gmail.com, curtaonda@gmail.com ou através do nosso blog curtaonda.wordpress.com, curtaonda.wordpress.com. Espero que tenham gostado e já sabem, de hoje a 15 há mais. Obrigado por terem ficado connosco. Rádio Curta Onda, um programa da Escola Secundária Dom Afonso Sanches.